tudo pra dizer a ela. Onde foi parar a frase que eu decorei? Era pra falar de amor, que ela me deixava louco. Mas agora vejo tudo que eu disser é pouco. O meu coração parece quer fugir do peito, e a minha mão parece que eu não enxuguei. Isto deve ser paixão, isto deve ser desejo. Não dá pra pensar, só quero um olhar, um beijo. Que jeito bom de você pensar em mim. Ninguém jamais tinha me pensado assim. Quer dizer que você lê pensamentos? Leio sim, é tão normal. Então você sabe o que eu sinto? Meu Deus, me dei mal. Mal nenhum, pensa mais um pouco em mim. Ninguém jamais tinha me pensado assim. Você podia ser meu professor e me ensinar a paixão e o amor. Quer mesmo? Então pergunta: o que é o amor? É o coração na hora que se entrega. E a paixão? É quando o corpo também quer se dar. Entendi. E o que é que vem depois? É dar e receber carinho. Mas precisa dois, não se pode amar sozinho. Quando a gente gosta tanto que não tem mais jeito, é amor. Deve ser então por isso que eu vim te ver. Eu já sei o que é paixão. Fala agora do desejo. Tudo que eu sabia eu disse. Tá faltando beijo. Vem aqui, me dê a mão. Assim? Assim. Isto é beijar? Não. Beijar é juntar meu coração ao teu. E amar, amar, amar. Música.